choro, faz bem ao povo. Traz reflexão através do novo. E quem quer ser feliz, traz dentro de si simplicidade, um carisma sem fim. Aê, a glória da favela se aproxima. Espanto toda azar apenas sendo otimista. Rimando, omina, com a luz que Deus deu. Vem iluminando a pista se quiser ver do que o rap é capaz. Deixa o grau subir, agrada a ti e os demais. Te mostro como faz, ajude quem precisa. Saiba apreciar o lado bom de sua vida. Alegria vai além de festa, futebol e birita. Você não sabe, eu sei o bem que faz. Deus que me guia, manifesto nessa rima. Vibração positiva dos que tem paz interior e praticam bem. Vivo perseguindo o que me faz bem. É como eu me sinto se me saio bem. Dito esse rap que transmite o bem, feito com o empenho de quem busca o bem. Poucos são aqueles que nos querem bem. Vem comigo hoje, você passa bem. Se você não gosta, ainda assim tô bem. Torcendo para que tudo acabe bem. Buscando tornar cada din-din inesquecível. Fazendo bem em troca de sorrisos. Rente a dificuldade, sei que é difícil. Mas fiz essa aqui pensando em te causar alívio. Desse que vem das crianças, que apesar dos pesares são um poço de esperança. Usa e só reclama, mas não toma atitude. Se quer melhor, a sangue bom, vai buscar, não discute. Sem essa de orgulho, apenas tente enxergar coisas que não tem preço, tipo amar pessoas com seus defeitos, bons e maus momentos. Deus sempre primeiro, mas aí ame a si mesmo que é. Se pá em algum momento a gente erra, mas vai lá, assume a responsa e conserta. Você verá que isso amadurece e te mantém na estrada que é preciso para que você viva bem. Vivo perseguindo o que me faz bem. É como eu me sinto se me saio bem. Dito esse rap que transmite o bem, feito com o empenho de quem busca o bem. Poucos são aqueles que nos querem bem. Comigo hoje você passa bem. Se você não gosta, ainda assim tô bem. Torcendo para que tudo acabe. Oriento bem quem tá junto a mim, pra também ser assim, pra viver mais feliz, sem ter medo do fim. É então que me diz de nós sair por aí e propagar esse bem na cidade. Arrastar uma renca pra viver bem de verdade, sendo uns pelos outros em prol da comunidade. Ensinando os mais novos a darem continuidade, vendo a realidade. Isso parece loucura, mas pare e pense o que temos a perder nessas alturas. Vida dura, há vezes que por mais que a gente queira, nada muda, o tempo ajuda. Ensina a enxergar com mais clareza a beleza desse lugar e toda a sua grandeza. Agradeça por tudo que tem, bota fé no Criador que se alcança, amém? Sem ser mais que ninguém, sem querer menos que alguém. Se tem a paz como destino, o caminho é fazer o bem. Vivo perseguindo o que me faz bem. É como eu me sinto se me saio bem. Dito esse rap que transmite o bem, feito com o empenho de quem busca o bem. Poucos são aqueles que nos querem bem. Vem comigo hoje, você passa bem. Se você não gosta, ainda assim tô bem. Torcendo para que tudo acabe bem.